cinzas do popó. Se liga, maluco, não pense mais em ir pro xilindró. Se pensa que faz seu nome mandando ideia de bandido, só queima seu lado otário, o bom da vida tá escondido. Não falo mais de miséria, desemprego ou fome. Aqui mais que consciente, puto da vida, um homem, mostrando a todos como se vive, como se faz. Levante a cabeça, leva sua vida pra frente e não olhe pra trás. Ainda vou dizer, não vou te esconder, tu tá ferrado, doido. Se você tá feliz, alguém te traiu com ouro de tolo. Existe o caminho do bem e do mal, uma encruzilhada. Joga fora essa arma, tá dispensado, tá numa cilada. Me peça, encha meu saco, maluco, que eu vou te ajudar. Nem mais droga na tua ideia, louco, tu vai colocar. Ou você me ouve ou você se enterra, entendeu? Só das cinzas às cinzas, do pó ao pó. Tudo que eu quero é viver. Deixa quieto, eu tô correto, faz o favor. Eu tô rezando, pedindo perdão pra nosso Senhor. E peço por mim, também por vocês e todos que me cercam. E que meus inimigos fiquem sabendo que eu estou por perto. Que Deus abençoe o coração de todos vocês. Com esse som, 1, 2, 3, 4 discos bens que eu consegui, sem ele eu não estaria aqui. Esse é o caminho, maluco, alguém quer me seguir? Eu não sou nada perto de Deus, mas eu vou falar. O tempo se esgota, são 2000 anos, tá pra acabar. Siga a profecia, senão você vai acabar só. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó. Tudo que eu quero é viver. Muitas palavras casam. Pra quem não acreditou, eu tô aqui, minhas mãos nunca param. Minha fala é vulgar, mas isso vai mudar, só um tempo eu preciso. Hoje que eu entendi, Cristo está aqui, é dele que eu preciso. Uso o poder que ele me deu, minha mente, minha fala só. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó.